Gol 19925, desça para 4 mil pés, QNH 1020. 4 mil e 20, Tabatão, meu Golf Vitor, desça para nível de voo 050. Roger, Portugal, 022, clear to line up and take off. The wind is 140 degrees, 14 knots. Clear to line up and take off, runway 10. Gol 1612. Acione identificação. Autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, QNH 1020. 050 na Mari. 1020. Gol 1612. Muito boa noite, voo 1856, ciente da informação Delta. Boa noite. 856 Recife, está autorizado o nível 390, via para o esqui 58. Decola 1-0 com curva esquerda, Pucacaju é a saída. Controle opera 1208, aciona 5475, cotejo. Autorizado, é, Recife nível 390. Dia Epetuís, Q8, decola da 1-0, curva esquerda, saída Pucacaju. Controle 1-2-0, próxima 8, transponder 5-4, 7-5, ou 1-8, 5-6. Correto, quando pronto, em posicionamento no 08. Reportará no 08. Para puxa, acionamento, 5-5-4, 1-5. Livre, chame táxi. Pode chamar. Gente, tem a tráfego modificada 3.020, 1-9-5. Portugal 022, Airborne 27, call 120, decimal 8. Chasing 8-0-8, adeus, boa tarde, obrigado. Air Portugal 022, heavy, climbing at level 390, on Buka. 022, radio contact to departure, capture level 390, Buka departure. Okay, continuing on the Buka departure, climbing 390, Air Portugal 022, heavy. O meu Golf Vita desça para 4.000 pés e aposto para regras de mudanças de voo. Comando, Guardião 04 na rotatória, visão com o campo. Guardião 04, aguarde coordenação 14. Aguardando. Guardião 04, semitorre, 118, décima meia. 118,6, Guardião 04. Torre Salvador, Guardião 04. Guardião 04, prossiga. Na rotatória, visual com campo, pouso na rotatória. Gente, Guardião 04, mantenha a final da 17 e informe na final de 2 milhas, ok? Eu estou com o tráfego de aeronaves comerciais na final da 10, vamos encaixar seu pulo mediante essas aproximações. Chama final de 2 milhas. Gente, reportará quando é 2 milhas na final da 17, o Guardião 04. Livre, chame táxi. Livre no 8, rebote da táxi, 1-8. Para o táxi, 354-15, estamos com 5-5 a bordo. 4 horas e meia de autonomia, alterna. Salvador. Via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto aérea, quando chama a torre 1-8-6, ajustado no 02, confirmando, ajustado 1-0-2-0, bom voo, trip. Índia e Alfa, no ponto 2-8-6, obrigado, boa tarde. 1-9-2-5, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, reduz a velocidade 1-7-0 nós. Reduzindo para 1-7-0-2-000, está autorizado a sinal de ILS, 9-2-5. Chegou no 601, uma milha do Índia Serra. Chegou no 601. Reserva no check, eu tô indo de pouso. Vem um turno 50 graus, 12 nós. Tem um tráfego aproximando da sua esquerda, é um planador da polícia, não interfere na sua aproximação. C415, mantém a posição. Região 04, faça 360 pela sua esquerda em espera. Tem dois pousos não no zero já sequenciado. Que 360 em espera no setor. 360 pela esquerda, frente das 206 para pouso não no zero. 04. Sena 6143, acende a identificação, autorizada a chegada a bordo, desça para 4 mil pés, que é negar no 020. C740, prossiga. Novembro, dia 01. Recebe o vento, por favor. O vento, 140 graus, 12 nós. Salvador, está 3567 para pushback no 3. Aguarde no 03. Confere. 022, contact Recife Center 126.85 e Fanego 125.45. Ok, 126.85, 125.45. Deus, boa noite. 7, aguarde utilização de pouso. A intercepta na final da 17, aguardando autorização para pouso, 04. Ajustado no 020, bom voo, boa noite, 56. E a parte de alfa, 56, é ajustado no 020, boa noite, boa noite. Boa noite, 4250. 2590 da Força Aérea, Pátio Militar, aguarde cópia para Brasília, prepare a Arboa Elefa. Confirma a saída, Arboa Elefa. Afirmo, Arboa Elefa. Arboa Elefa, obrigado. Seu 3567, coordenem com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Goa, retaguarda, livre pushback acionamento semitax. Após o voo, inicia 3567, obrigado. E agora já está atualizado, pouso pista 10, vento no 50 graus, 10 mais. Gente, livre pouso na 10 e 925. Aguarda antes das ideias, 60. Força Aérea 2590, Brasília, nível 380, copia? Copia. Autorizado, Brasília 380, via Zulu 17, após conforme a rota do plano, decola da 10 com curva à direita, saída Arboa Elefa. Controle opera em 120, decimal 8, aciona 5406, cotejo. Autorizado, Brasília 380, via Zulu 17, após conforme o plano, saída Arboa, tradição Elefa, na primeira curva à direita. Correto, Força Aérea 2590, no passe militar, está pronto para acionamento? Ainda negativo, chamarei. Copiado. Romeu Golfo Victor, continua a aproximação, aguardando a transição de pouso. Livre pouso, vento no 50 graus, 13 nós, check também. Rebaixado, travado. Livre pouso, apontará no solo controlado, 04. Trip 5 Victor 45 Lima, estou autorizado. Sobre 25, Solas 37, direito 219, Solas. 219, obrigado, até a volta. Solas, boa noite, 925, livrando, você escuta. 925, prossegue Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 925. Jerônimo irá aguardar antes da Juliette, após o táxi A, prossegue via Juliette até o 04. Sim, a gente vai aguardar na Juliette, após o TAM, prossegue para o 04, né, Jerônimo? Salvador, boa noite, AB 6720, informação Delta, autorização 360 para o Galeão. Identificação, autorizada a chegada a bom, filha para 4 mil pés, que é legal no 020. Senai 6143, está fazendo desvios? Estaciona 5513, cotejo. Galeão 360, Peru Zulu 10, decola 10, direita da El Lita Bid 208 e é o 5513 do Safari para 6720 na posição 62. Correto, quando trânsito me puxa back acionamento. Chama apoio de acionamento. Paciente após desvio, está autorizado, vai direto para Duna, desça para 2 mil pés. Que é negar no 020, autorizado final e LSX foi repostabilizado no localizador. Amigo Golf Vitor, de pouso na 17, vento 130 graus, 129, Vitor. Autorizado, Vitor. 7040 Novembro, está a 26 milhas nordeste de Salvador. Contato radar, mantenha um no meu pés, reporte Interlagos. Via Índia e Alfa até o Ponte Saira, quando chama a torre 18-633567. Alfa 601 até o 04. 04-601. Turno 925, Juliette 01. Juliette 01, 925. Romeo 2, livre o pouso, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Pista ainda um pouco molhada, precipitação passada. É, que livre pouso, no meio, no 2. Golf Vitor, Solas 40, nível direita para Aerostar ou para Baetel, para estacionar a frequência livre. Chamar o 208, 35415. Sim, ativo, decolou 41, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, trip 5415, boa noite. Trip 5415, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 140. Tem condições de voar direto coral? Claro. Autorizado direto coral, TIP 5415. Direto Coral, 5415. Nós estamos com dois Boeings da retaguarda aguardando o senhor liberar para prosseguir para os gates. É algum problema técnico? Não, primeiro aqui, não sei se vai conseguir livrar aqui. A causa não sei se consegue livrar o pátio. Lua 5000 autorizado, Lema, T1-0. Aqui não tem não, não, galera. Boa noite, T3, 567, no ponto de espera da Terra. Gente, mantém o ponto de espera. Dois, solo as 4-3, liga direito, 219 solo. 219, ou menos, ponto 2. No 612, a Gol para sair o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gol 1612. Boa tarde, está 3897. Poderia confirmar por gentileza qual seria a prevista? Qual destino e a rota? Destino Guarulhos, nível solicitado é o 347. Será a saída da Elta 3897? Sim, da 3897. Comigo, decola os 4, 5, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8. Gol 1856. Pushback, estacionamento 06, FJ 6720. Livre, chama em táxi. Livre, chama para o táxi, 6720. Não, 6143, cheque o trem livre, pouso pista 10, vento 1140 graus, 129. Chamada 10, livre pouso, 6143. Cagou 1866. Gol 1273, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 273-2000-020, reporte. Céu Lima Tango, prossiga. Céu Lima Tango, confirme sua posição, rádio à distância do Velho de Salvador. Fala Salvador, boa noite, voo na 567. Voo no 567, boa noite, prossiga. Na 567, eu plano de voo para o Zona 7 da próxima, Brasília. Gostaria de coordenar o nível 380 e, se possível, subida prevista. Para Brasília, Airborne Elefa, o plano ainda não chegou no sistema. Mas assim que chegar, nós pagaremos a cópia no 567. Muito obrigado. Gente, eu só vou ir na proa do farol de Itapuã. Reporte visual com farol de Itapuã. Não estou recebendo seu transponder nem modo alfa nem charge. November 7040, November, tá visual com campo? 567, nós já temos o nível 360 aprovado. O senhor copia ou aguarda a autorização 38? Se possível tentar coordenar o 38, a gente estabelece o 567. Copiado, vou coordenar então o 380. November, prosseguindo. Eita, a quase milha, seu setor eco. A mil, cara. Ok, continua a aproximação via setor eco, mil pés, aguardando as instruções para o tráfego. Ok, aguardar as instruções. Meia 143, seu solo, fonte 48, chamo 219, solo. 3567, livre decolar, vento 150 graus, 1-2 nós. O November 7040, November, confirmando o helicóptero? Afirmativo, senhor. Ok, qual é o pátio que pretende pousar? Olha, vai pro hangar da Bata, mas não é familiar com a aeronave. Que hangar da Bata, já conhece a localização? Afirmativo. Ok, é na cabeceira 17, ok? Da presente, pode manter essa proa até aqui a próxima vertical. Aí vai fazer o pouso direto na cabeceira 17 e abandona para o hangar da Bata direito, ok? Ok, pouso na cabeceira da 17 e abandona para o hangar da Bata 4090. Afirmativo, já caso deseja, pode descer para 500 pés. Exato, 4090. À direita, saída Arbor Elefa. O controle Salvador opera em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5-3-0, coteja. Brasília autorizado 380, upper Zulu no 5, decolando da 0 para a primeira curva direita no perfil Waterford Elefa. 1-2-0, decimal 8 é o controle, 5-5-3-0 é o transponder, cotejou 5-1-5-6-7 da voo. Apenas uma correção, aerovia upper Zulu 1-7. Pesura na 7. Correto, gol no 567, condução de chame pushback, acionamento no 07. Cliente, gol no 567. Para o táxi web 6720120 a bordo, 3 horas e 30, alternada, Guarulhos. Via Pátio Índia e Alfa, deu ponto espera da 10, condução a torre na frequência 1186, o ajuste no 020. Cliente, Alfa, para o 6720. Correto, objeto 6720, via pátio, Índia e Alfa, até o ponto espera. Bom, Pátio de Alfa, Ponte Espera 186, 1020, 6720. Como que recebo o modo Alfa. Confirma a altitude que está mantendo?